Todo dia tô bebendo nesse bar que eu comprei, afogando minha mágoa nesse copo. Vai esquecer você, mas se você me ama, então me fale agora, que pra comemora até este bar, tô de presente ao garçom. Fico até de joelhos pra receber tua resposta. Jogo este copo fora, quebra essa mesa, até ter uma resposta tua. Posso mudar o meu jeito de ser, só pra ver o teu sorriso. Eu posso ficar bem, amor, é só você me aceitar de novo. Esse brilho nos teus olhos tá falando que sim, então diga sim, amor. Desde quando você foi embora que eu carrego a aliança no bolso, mas já cansei. E o pedido mais sincero do mundo vou lhe fazer agora. Quer casar comigo? Então diga sim. Mas se você me ama, então me fale agora, que pra comemora até este bar, tô de presente ao garçom. Fico até de joelhos pra receber tua resposta. Jogo este copo fora, quebra essa mesa, até ter uma resposta tua. Posso mudar o meu jeito de ser, só pra ver o teu sorriso. Eu posso ficar bem, amor, é só você me aceitar de novo. Esse brilho nos teus olhos tá falando que sim, então diga sim, amor. Desde quando você foi embora que eu carrego a aliança no bolso, mas já cansei. E o pedido mais sincero do mundo vou lhe fazer agora. Quer casar comigo? Então diga sim.